a gente se perdeu. Eu não sei como é que aconteceu. Pego de surpresa, fui tão inocente. Essa paixão antiga eu não pensei que fosse me iludir, agora eu sei. Foi pura maldade o que ela fez com a gente. Ela decidiu entrar na relação, tentou levar de vez meu coração. Mas o amor que eu sinto por você me despertou. Agora a gente pode se encontrar. Se você disser que vai voltar, pode ter certeza que tudo mudou. Ninguém te ama como eu. Não dá pra suportar essa barra de viver sem teu corpo junto ao meu. Eu não quero te perder. Diz que nunca me esquecer. Pego de surpresa, fui tão inocente. Essa paixão antiga eu não pensei que fosse me iludir, agora eu sei. Foi pura maldade o que ela fez com a gente. Ela decidiu entrar na relação, tentou levar de vez meu coração. Mas o amor que eu sinto por você me pode se encontrar. Se você disser que vai voltar, pode ter certeza que tudo mudou. Ninguém te ama como eu. Não dá pra suportar essa barra de viver sem teu corpo junto ao meu. Eu não quero te perder. Diz que nunca me esquecer. Esquecer.